Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz, Rádio Cidade AM de Campos Sales, a emissora apaixonada por você. Foi inaugurada recentemente a mais moderna e sofisticada clínica da região do Cariri Oeste, a Clínica Dr. Paulo Ney. Fica situada à Rua Enéas Arraes, número 1340, em frente à Ematerce. Estão sendo convidados renomados especialistas da região, das mais variadas especialidades para atendimento semanal ou quinzenal na clínica. Visite a Clínica Dr. Paulo Ney e confirme a existência dessa modernidade. Clínica. Brevemente, a população da região disporá de excelentes especialistas, sem precisar se deslocar para Crato, Juazeiro ou Barbalha. O programa está na área, vai onde você deseja, onde você está. Neste sábado, em algum ponto da cidade ou da região, o Tá Na Área novamente destacando o desporto local e de toda a região. No oferecimento, a Prefeitura Municipal de Salitre, prefeito Rondilson Ribeiro, vice Maninho, apoiando o esporte local e da região. Vereador Solano Feitosa, seriedade a serviço do povo de Campos Sales. César Costa, o amigo do povo. Vereador Irando Pichariu, gente da gente. Vereador Zé Gordinho, compromisso com o Araripe. Vereador Carlinhos da Bulandinha, trabalho e compromisso com Salitre. Vereador Claudinho, Força Jovem e compromisso com o povo de Salitre. Agenor Ribeiro, deputado do Cariri Oeste. Câmara Municipal de Salitre, legislando para o povo. Presidente Ronaldo Pereira, seriedade e compromisso. Ocean Contabilidade, seu negócio em boas mãos. Profissionais qualificados. Ocean Contabilidade, seu sucesso é o nosso sucesso. Posto Petrobras de Luiz Péricles, tradição e bom atendimento. Óleo diesel, gasolina e álcool de qualidade. Posto é Petrobras. E ainda muito Unimed, que comunica atendimento especializado do mês de julho, dia 28. O ginecologista Dr. Bruno estará atendendo no horário comercial no dia de sábado. Multimed, a saúde perto de você. Rua Professor Adilson Batista, 449, em Campos Sales. Está na área. Neste sábado, onde você deseja, em Campos Sales ou em algum ponto da região. Conto com a sua audiência. Atenção todos que desejam construir ou reformar imóveis em Campos Sales e região. Evite pesadas multas e autos de infração do Conselho Regional de Engenharia, CREA. Procure um profissional habilitado para tirar sua RT, anotação de responsabilidade técnica. Deixe sua obra legalizada. Nós temos a solução. Monte Pascoal Engenharia. Mais informações ligue 88 99936 1713. Falar com Dr. Christian Martins. Você sintoniza. Você sintoniza. A Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção-geral, Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Romance. O romance está no ar. Romance. Um amor de programa. Romance. Romance. O nosso romance está entrando no ar nesta terça. Muito prazer. Por aqui, Jacile Santos, te fazendo companhia com música demais. Sucesso do passado, muita coisa linda, puro romantismo. Vamos curtir muita música apaixonante. Fique com a gente e viaje no romantismo do romance. Apaixone-se. Romance. Se é difícil dizer tchau, quer dizer que valeu a pena. Seu coração vai bater mais forte. Romance.